Portal do Arrocha. De cabeça quente a gente fala muita besteira. Vamos pensar. Amor, falei besteira quando eu disse que não te amava mais. Devia estar com a cabeça bagunçada, sem pensar te machuquei. Eu não tô aguentando essa distância mais. Não ter você por perto, isso me tira a paz. As noites solitárias são mais longas, beber não dá conta. Eu tô morrendo de saudade, na verdade nunca te esqueci. Se eu disse que já era, eu confesso que eu menti. Nem sempre a boca fala que o coração tá cheio. Desculpa, volta amor, que eu tô morrendo de saudade. Na verdade nunca te esqueci. Se eu disse que já era, eu confesso que eu menti. Nem sempre a boca fala que o coração tá cheio. Desculpa, volta amor, não sou perfeito. Prazer dividir agora essa canção maravilhosa com Bruno Bruni. Chega aí meu parceiro. Deixa comigo meu irmão, o príncipe. Vem comigo assim. Eu não tô aguentando essa distância mais. Não ter você por perto, isso me tira a paz. As noites solitárias são mais longas, bebê não dá conta. Eu tô morrendo de saudade, na verdade nunca te esqueci. Se eu disse que já era, eu confesso que menti. Nem sempre a boca fala que o coração tá cheio. Desculpa, volta amor, que eu tô morrendo de saudade, na verdade nunca te esqueci. Se eu disse que já era, eu confesso que eu menti. Nem sempre a boca fala que o coração tá cheio. Desculpa, volta amor, não sou perfeito. Desculpa, volta amor, não sou perfeito. Desculpa, volta amor, não sou perfeito. Valeu, Bruno Bruni. Obrigado, cara. É nóis.